Sr. Presidente, gerar então preocupação este incêndio aqui na freguesia de Travanca de Lagos, em Andorinha, está dominado, o pior já passou? Já passou, está numa fase ainda não totalmente, e de qualquer maneira as condições adversas e o vento, um vento bastante forte que transformou, poderia ter se transformado num grande incêndio. Penso que também fomos bem fechados dos meios estarem muito disponíveis para, houve muitos meios, tanto a nível terrestre como meios aéreos, e por isso este incêndio, num dia diferente que o país tivesse com muitos fogos, era um incêndio muito complicado aqui para a nossa. A primeira intervenção e todos estes meios conseguiram dar uma resposta, e por isso há uma resposta rápida. Acreditamos que é possível, até porque, como eu disse, as condições atmosféricas, sobretudo a nível do vento bastante forte, fez projeções e fez com que as chamas chegassem a atingissem perto de 10 metros. E o incêndio chegou a ter uma frente bastante extensa, mas, como eu digo, de qualquer maneira está neste momento a caminho de se dar como dominado, mas ainda não está dominado completamente. Portanto, só área florestal e mato? Só foi área florestal, lembeu algumas casas aqui em Travanca, até casas de residências, mas para já não há esses prejuízos. Portanto, só o susto? Só o susto. Também teve que ser cortada aqui, tiveram que ser cortadas aqui algumas vias de comunicação? Pois, sem dúvida nenhuma, para que as máquinas e os bombeiros cheguem rapidamente e em termos de segurança das pessoas, foi preciso e foi necessário, como eu disse, cortar também algumas vezes.